uma vez estou aqui com vocês, velho Jamaica anfitrião do reino de Bays. De algum tempo pra cá muita coisa mudou, e dos irmãos que me apoiam mais perto estou. Eu vim aqui, véi, é pra mostrar que eu não tô morto, é ruim de me derrubar. Agora sim eu tô mais vivo do que nunca, considerado em toda quebrada, segura. Na expansão com meu colado tudo é festa, pode crer, pois eu confio muito em você. Velho nono de rocha colado de atitude, o tempo passa, você tem várias virtudes. Muita gente me apoia, meu irmão do pônei, que regula minha picape e me deu meu fone. Dion Blower, DJ Clownix estão aí, consciente, precisamos nos unir. Eu sou seu amigo de fé, irmão camarada, considerado em toda quebrada. Velho Jamaica agora e pra todo o sempre, bote fé, pergunte a quem entende. Ainda falta uma rapaziada, eu espero, tão adiantando os lados, guardando os ferros. Essa noite todos vão rolar de boa com certeza, vamos tomar toda, deixa as broncas pra segunda-feira. Amo minha cidade, minha quebra, meus irmãos, não demorou, mas cheguei a uma conclusão. Falta alguém aqui, tá difícil assim, suborno, moleque doido, chega aí. Irmão de rocha, pode crer, não me separo nunca, véi, de você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jamaica anfitrião do reino de Bays. Disso ia acontecer. Te apoio, irmão, pode crer. Sou seu colado, barão, que de tu não separa. Não tenha medo, nego, véi, fala. Muito tempo calado vendo acontecer. Papo de herói, te adoro, irmão, pode crer. De Ribeirão, consciência ex-atual. Aqui vai, meu apoio pra vocês e tal. Feira do rolo, os irmãos que eu não esqueço. Givaldo, cabeça, Levi, na Fubu eu não mereço. Dog Daya da Bomba, Ocimar, peso legal. DJ Rafa, irmão Nego Falco geral. Falta muita gente, Nino, Ariel, Noah, Celso, Marquinho da Smurf, tudo de boa. Até a próxima, estarei de novo com vocês. Se despede o anfitrião do reino de Bays.